Panorama Agrícola para 20 de abril de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 20 de abril de 2011, quarta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: não adianta, com vinagre não se apanham moscas, não seja rebelde. Na dica de hoje de Simone Barrin, tenha uma vida simples. E na entrevista, novidades sobre o Código Florestal Brasileiro. E mais, juro zero para o agricultor aqui em Santa Catarina e ampliação do Troca-Troca. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quem opta por uma vida mais simples acaba fazendo um consumo consciente, porque compra somente o que precisa. Essa atitude exige menos retirada de matéria-prima do meio ambiente, o que garante o futuro das próximas gerações. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional aprovou a ampliação de R$ 20 mil para R$ 50 mil do limite individual de crédito dos agricultores familiares nas operações da linha de investimento para agregação de renda à atividade rural do PRONAF. Com juros de 2% ao ano, prazo de 8 anos para pagamento e de 3 a 5 anos de carência, esta linha financia investimentos na produção agropecuária de produtos florestais, do extrativismo ou artesanais e também na exploração do turismo rural. Cientistas brasileiros desenvolveram uma maneira de usar fibras de frutas para fabricar plásticos automotivos mais resistentes e mais leves que os tradicionais. Frutas como banana e abacaxi podem ser usadas para produzir esse material reforçado de forma parecida com a fibra de vidro ou de carbono. As fibras usadas são chamadas de nanocelulose e chegam a ser tão duras quanto o material usado em coletes à prova de bala. Os plásticos de nanocelulose são mais leves, podendo reduzir o peso dos automóveis. No futuro, seria possível usar a tecnologia até no lugar do aço e do alumínio. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Deputado Aldo Rebelo, relator do projeto do novo Código Florestal Brasileiro, apresentou em Santa Catarina as propostas que devem ser votadas no Congresso. Aldo Rebelo criticou ambientalistas, ONGs, o Ministério do Meio Ambiente e os subsídios agrícolas da Europa e dos Estados Unidos. E disse a mais de 300 agricultores reunidos num seminário ambiental na FETAESC, em São José, por que permanecem a reserva legal e as APPs, áreas de preservação permanente, no seu relatório, e qual o esforço que vem sendo feito para a consolidação das áreas em uso da agricultura. Nós precisamos, ou precisávamos, encontrar uma solução. Qual foi a solução que eu vi como viável? Fazer um acordo, fazer um pacto. Aceitar, por exemplo, que mesmo não existindo do mundo inteiro, que nós permanecêssemos na nossa lei com a reserva legal. Tudo bem, o Brasil vai continuar acolhendo a figura jurídica da reserva legal. O Brasil vai continuar acolhendo essa APP, mesmo essa extravagância de 30 até 500 metros, que não existe no mundo, nós vamos continuar acolhendo na nossa legislação. E vamos procurar Por um lado, vamos manter as medidas de reserva legal de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado, de 20% na Mata Atlântica, que é basicamente hipotecar e congelar uma base física importante do país numa lei. Mas é isso, é o preço que nós temos a pagar para fazer alguma coisa. E vamos fazer um esforço de consolidar as áreas que estão em uso, em favor da consolidação das áreas em uso. Vamos fazer um esforço de consolidar o que está em uso. É um preço elevado que se paga, mas para tirar a agricultura da ilegalidade e para poder votar alguma coisa se não vota. Como é o esforço de consolidação? O esforço de consolidação, primeiro, os pequenos proprietários, que são aqueles detentores de até 4 módulos fiscais, eles ficam dispensados da recomposição da reserva legal. Não são obrigados a recompor. Então, que se dispense o pequeno produtor de até 4 módulos, que aqui em Santa Catarina são 91%, de se recompor a reserva legal. As áreas de preservação permanente, que se cria uma faixa nova de 15 metros para córregos de até 5 metros de largura. E que agora a CONTAG e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura apresenta uma solução de que se reduza para a agricultura familiar essas medidas em 50%, mediante autorização do órgão ambiental e para efeito de recomposição. Só daquela área que já foi ocupada. Para a média propriedade e a grande, o que é que nós estamos propondo? Que você possa somar a reserva legal com a APP. Por quê? Porque se você não soma, você cria uma coisa absurda, que é punir quem mais protege. Quanto mais água o cara proteger, mais ele perde na propriedade. Quanto mais nascente, mais rio, mais isso, mais aquilo ele tiver, mais ele perde. E para as propriedades maiores, permitir que haja a possibilidade da reserva legal ser averbada dentro do mesmo bioma, fora da propriedade, mesmo que em outro estado. Essa possibilidade também facilita a legalização dos agricultores. Criamos um programa de regularização ambiental a ser conduzido pelo Estado, a ser votado numa lei da Assembleia Legislativa. Este é o deputado Aldo Rebelo, relator do Código Florestal Brasileiro. No mesmo evento em São José, semana passada, a FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, entregou pauta de reivindicações do Grito da Terra em Santa Catarina ao secretário de Agricultura do Estado, João Rodrigues. Na ocasião, o secretário João Rodrigues anunciou o programa Juro Zero para o produtor rural e a ampliação do Troca-Troca do Terra Boa. Agora, no mês de abril, nós lançamos o programa Juro Zero, com 10 seminários que vamos fazer pelo Estado de Santa Catarina, e vamos lançar todos os programas novos da Secretaria de Estado da Agricultura. Como vai funcionar o Juro Zero? O produtor rural poderá ter acesso às linhas de crédito de bancos oficiais, que serão, obviamente, conveniados com a Secretaria da Agricultura, e o juro de todo o empreendimento adquirido pelo produtor, como vaca de leite, equipamentos para fazer a forragem, também o resfriador de leite, ordenhadeira, todos esses equipamentos que permitem agregar valor serão adquiridos pelos produtores dentro de um volume de recursos que o Estado vai liberar, o juro nós pagamos, então ele só vai pagar o valor do bem. Com relação aos programas que o senhor vai lançar, quais são? Nós vamos lançar, além do Juro Zero, nós temos aí também a telefonia fixa no campo, com internet banda larga. Vamos ampliar os programas que hoje são definidos pela Secretaria, como, por exemplo, o Terra Boa, que nada mais é do que o troca-troca de sementes. Nós vamos ampliar com outras variedades, não é só milho. Nós pretendemos também trabalhar com a sementes e mudas de cebola, semente de arroz, semente de feijão, porque o Estado de Santa Catarina também é diferente, ele não é igual de ponta a ponta. Então nós vamos ampliar a variedade de sementes, dando opção de acordo com cada região de Santa Catarina. Falou aqui no Panorama Agrícola o secretário da Agricultura, João Rodrigues. Na pauta do Grito da Terra, a FETAESC está pedindo ao governo um projeto de desenvolvimento para o campo em Santa Catarina, com planejamento, gestão e plano de negócios para as propriedades, com atenção aos jovens, para que as pessoas possam viver no campo, além da descentralização do atendimento à saúde especializada para atender o interior do estado e a regularização fundiária e ambiental. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.